acabei de saber que esse seu sofrer foi por ter que deixar quem você gosta. Mas não fiques assim, eu também já tive um não como resposta. A estrela vai brilhar e a situação vai inverter afinal. Falo por experiência própria, hoje vive a sofrer quem me fez tanto mal. Eu posso nem ter razão, mas posso até te dizer: se alguém te deixou, é porque ninguém prende ninguém. Também fui abandonado, mas tudo foi superado. Se um amor foi embora, um amor se vai e outro logo se vai.